Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite a todos, criadores e criaturas começando, eu sou o DJ Nandão. Como eu prometi na semana passada, hoje vamos fazer um programa especial só com músicas dos anos 60. Músicas que foram compostas e lançadas originalmente nos anos 60. Todas elas com gravações posteriores a isso, lógico. Bom, só que eu estava pesquisando, selecionando material para tocar e um programa vai ser pouco. Então vamos dividir entre hoje e semana que vem. Serão 34 músicas dos anos 60, de autores diferentes, todas de autores diferentes. E vamos começar hoje com uma das bandas mais representativas da década de 60. The Doors, na voz da banda Exílio, vamos ouvir Light My Fire. Stand by me. So darling,

Criadores e criaturas. Muito bom, você acaba de ouvir Andy Rice com My Girl dos Temptations, música de 1964. Antes a gente rolou aqui uma versão do Skidful para The House of the Rising Sun dos Animals, também lançada em 64. Toquei também Seal cantando Stand By Me do Benny King, que foi lançada em 61. E abrimos com Light My Fire do The Doors, que é de 1966, cantada pela banda Exílio.

criadores e criaturas. Chegue perto de mim, não precisa falar. Acendo meu cigarro, não queira me agradar. Não se dê nem pense, não negue nem se ofereça. Não queira se mostrar, não queira se guardar. Queira. Queira. Queira. Chegue perto de mim, não precisa falar. Acendo meu cigarro, não queira me agradar. Não decida nem pense, não negue nem se ofereça. Não queira se mostrar, não queira se guardar. Queira. Just favor, chuva ruim, não male mais o meu amor assim. Não, não, não, não, não, não, não. Por favor, chuva ruim, não male mais o meu amor assim. Criadores e criaturas especial, músicas lançadas nos anos 60. E você acaba de ouvir 5 pedradas da MPB, regravadas por outros artistas. Você ouviu primeiro Tim Maia, gravando Aquele Abraço do Gilberto Gil, que é de 69. Depois eu toquei Coração Vagabundo do Caetano, lançado em 67, só que aqui na gravação do Metrô, que já aconteceu aqui no finalzinho dos anos 90. Teve também o Dominguinhos cantando A Banda, do Chico Buarque. A banda que ficou muito famosa num festival daqueles de música da época e foi lançada em 1966. Aqui você ouviu na versão do Dominguinhos. Teve também o Patufu gravando Qualquer Bobagem, dos Mutantes, lançada lá pelos Mutantes em 69. E, puta, na época era uma revolução, né? Os Mutantes eram uma banda muito, muito à frente do seu tempo. Teve também o Biquíni Cavadão cantando Chove Chuva, do Jorge Ben, que na época ainda era Jorge Ben, não era Benjor. Essa música foi lançada em 1963. E a versão do Biquíni Cavadão já no finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90. Vamos pro intervalo então. Quando a gente voltar, a gente vai de Chubby Checker, Miriam Makeba, Rolling Stones, Steppenwolf e muito mais na voz de outros artistas. Até já, aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, especial anos 60, parte 1, né? Porque semana que vem a gente continua com músicas lançadas nos anos 60, já que, como eu disse lá no primeiro bloco, um programa só foi pouco para tocar tudo que eu quero das versões de anos 60. Bom, então agora nesse bloco a gente vai abrir com Raindrops Keep Falling on My Head, que foi lançada pelo B.J. Thomas em 1969. Vamos ouvir essa música então na versão do Pomplamoose, agora do ano passado, 2013. Raindrops keep falling on my head.

equilíbrio é dança. Você e seu pata, pata, pata, pata. Dance, meu querido. Você pode ser de Fortaleza, pode ser do Irará, pode ser de São Paulo, pode ser do Rio de Janeiro e Jacarepaguá. Se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega, assim como você tá no seu salão, assim como você tá na sua casa. Ei, me sacudejo pra lá, me sacudejo pra cá, e me sacudo pra lá, e me sacudo pra lá. É assim, esse é o clima do Bata, Bata. Se a cantiga já te pega, pega, pega, pega. Se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega. Dance, meu querido. Inacreditível. Pra me amar, pra me amar. Você pode dançar. Altamente dançante essa sequência, você acaba de ouvir Daúde e Carlinhos Brown interpretando Pata Pata, da Miriam Makeba. A sul-africana lançou essa música em 67 e a Daúde, com a colaboração do Carlinhos Brown, fez essa regravação bacana que você acabou de ouvir. Antes teve o Traje a Rigor gravando Runaway, do Del Shannon. Essa música é de 1961. Teve também os Fat Boys, os rappers Fat Boys, com a participação do autor Chubby Checker, gravando The Twist, originalmente de 1960, essa versão é de 1987. Tocamos também, abrindo o bloco, o Pomplamoose, com sua versão do ano passado, para Raindrops Keep Falling on My Head, do BJ Thomas. A original é de 69. Bom, o programa vai para sua última sequência, então agora vamos com as bandas pesadas. Vamos começar então com Guns N' Roses, tocando Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Time for change. I killed the star. Exploding. criadores e criaturas. Take this hammer, take it to the gap. Take this hammer, take it to the gap. Take this hammer, take it to the gap. You can tell me I'm gone, you tell me I'm gone, 'cause I ain't gonna take no more kicks and weepings. No, I ain't gonna take no kicks and weepings. No, I ain't gonna take no more of those kicks and weepings. You can tell him I'm gone, gone, gone. You can tell him I'm gone. Captain called me, I had the devil. Well, the captain called me, I had the devil. Well, the captain called me, you, I had the devil. And that ain't my name, that ain't my name. Little captain got a big gun, about a 99 caliber. Little captain got a big gun, about a 99 caliber. Well, the captain got a big gun, about a 99 caliber. He's gonna shoot me down if he ever catch me. He's gonna shoot me down. But you tell me that I went where the great goose goes. You tell me that I'm gone where the great doctor's goals. You tell me that I'm gone. You tell me that I'm gone. You take this hammer, take it to the captain. Criadores e criaturas. Sequência boa, hein? Só rock and roll de primeira. Você acaba de ouvir Motorhead com Louie Louie do The Kingsmen, música de 1963. Antes teve, do mesmo ano, 63, Tell Him I'm Gone do Johnny Cash, na voz do Matanza, que tem um álbum inteiro dedicado ao Johnny Cash. Tocamos o Great White com Money, That's What I Want, que é de 1960, original do Barrett Strong. Até os Beatles gravaram essa música, tem várias versões boas. Toquei antes o The Cult com o clássico do Steppenwolf de 68, Born to be Wild, e abrimos a sequência pesada com Guns N' Roses tocando Sympathy for the Devil dos Rolling Stones, do disco deles de 1969. Pessoal, é isso. Terminamos em clima rock and roll hoje. Afinal de contas, o rock and roll despontou para o mundo nas décadas de 50 e 60. É isso aí. Semana que vem tem mais. Já estaremos em dezembro. Se você está ouvindo a reprise, já estamos em dezembro, né? E vamos abrir dezembro então com mais um programa dedicado aos anos 60. Não pode perder, vai ser muito legal. Espero vocês lá, até mais. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.